Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje nós vamos à luta. O teu sucesso começa agora. Eu pensava mesmo que eras americano. Não, não, já. Leiria. Eu quero ver meu pai. Uma história emocionante a começar mais uma edição das Conversas de Esquina. Jean Carreiro, o filho perdido de Tony Carreira, mas hoje temos sim Vasco Duarte. Epá, muito boa tarde. É verdade, eu nem percebo porque é que tu meteste o Jean Carreira a ver comigo. O Jean Carreira existe, sabes que eu gosto muito do Jean Carreira. És muito amigo do Jean Carreira. Sou, é um moço humilde, é uma pessoa muito humilde, sim. O Jean Carreira. Se reparares, ele pensa mesmo que é filho do Tony Carreira, mas não quer o dinheiro dele, não quer ele quer ser só abraçado pelo pai. Isso é muito bonito, não é? É completamente diferente de muitos artistas, sim, que às vezes dizem umas coisas, mas é mentira. Aquilo é mesmo sentido do Jean. Ajudem o Jean Carreira. És um Quintino Aires de Jean Carreira. Dás conselhos, falas muito com ele. Já me estás a ofender, mal venho para aqui, estás-me já a chamar Quintino Aires. Ah, desculpa, sim. Não, sou um defensor do que é puro, não é? E o Jean Carreira é uma pessoa pura. Não concordas comigo, Ruben? Pá, concordo. Acho que o Jean Carreira é uma pessoa... Vamos ajudar o Jean até a chegar aos palcos, não é? Vamos ajudar o Jean a fazer concertos. E a ser reconhecido pelo próprio pai. E a ser reconhecido, principalmente a ser reconhecido pelo próprio pai, irmãos e, quiçá, madrasta. Para quando, um teste de paternidade? Tínhamos que perguntar ao Tony Carreira ou ao Jean Carreira, mas acho que o Jean quer mesmo é o amor do pai. Quer sentir o amor. É, escusam de vir com picas para tirar ADN. Vamos dar amor ao Jean. Falando um pouco mais a sério, Vasco Duarte, Falâncio, Jean Carreira, quando vais registar esse termo de tripolaridade? Olha, não... Como é que eu vou responder a essa pergunta? São coisas... As personagens a mim... Que não sou um profissional, sim, não posso dizer que sou um ator profissional, uhum, nem sequer sou ator, porque o ato de ser ator é uma coisa muito mais diferente do que eu faço. Eu sou um músico e sou um comediante, e de vez em quando junto as duas. O que aconteceu com os Homens da Luta, sim, aconteceu com Kalashnikov, exatamente, aconteceu com o Jean Carreira, pronto, e vai acontecer ainda mais. E nesse sentido vou fazendo aquilo que acho que é porreiro, estás a perceber? Ideias que acho que são boas, e vou-as fazendo. Desde os Homens da Luta, sem apoio nenhum de televisões, nem nada, estou ausente, sim, mas sempre a tentar, pronto, trabalhar. Falando aqui na questão do Jean Carreira, foi uma ideia que nasceu no programa da Luta, na altura do Sábado à Luta, sim. Sábado à Luta, e que agora tem este boom muito, muito grande com o videoclipe, com músicas. Tentaste forçar a personagem, ou foi algo que surgiu muito? Não, olha, foi algo que surgiu há muito tempo. Olha, posso dizer que desde os Kalashnikov, foi em 2008 ou 2009, que nós, quando estávamos a gravar no estúdio do Rodrigo Leal, que agora também trabalha com Jean Carreira, eu tinha esta facilidade em imitar um bocadinho a voz do Tony Carreira. Então o Gelo, o meu irmão, começou-me a picar as picas. Acho que devias fazer alguma coisa com isso. E eu disse, opá, imitações eu não quero fazer, não, acho que até posso fazer, mas não é a minha área. Então começou a surgir, epá, e se fosse o filho perdido de Tony Carreira, uma pessoa que pensa que é filho e canta para o pai, do amor do pai, da família, epá, e achámos todos uma boa ideia, e comecei a partir daí a trabalhar. Não tiveste receio de ir contra essa máquina Carreira? Olha, não por um só motivo, porque o personagem não é um personagem, como é que eu dei a dizer? Que ofende. Não é um personagem que ofende. No fundo, aquilo, há muitas críticas ali incutidas, mas nenhuma é para o Tony Carreira ou é para ofender o Tony Carreira, tanto que eu fiz uma coisa com o Tony Carreira no 5 para a meia-noite e ele até disse, a música é gira e tal. Não há ali ofensa, há ali um personagem que é criado como, eu sei que sou filho do Tony Carreira, então quero que... não há ofensa. Se ele ficasse ofendido, ou ele, ou a família, aí sim eu ia ficar um pouco a perguntar-me, porque é que ele está ofendido, será que não se pode tocar, sim, no nome de Carreira? Mas felizmente ele, como a família toda, acho que são pessoas que têm sentido de humor. Mas falando aqui numa questão mais vasta e talvez mais problemática, as fãs e os fãs de Tony Carreira não te caíram em cima? Não, olha, antes pelo contrário, hoje em dia ainda acontece muito haver pessoas que pensam que é verdade. Que és mesmo filho. Claro, há pessoas que pensam mesmo que é verdade. Eu não digo logo a verdade, mas deixa andar, tanto que a página de Facebook do Jean Carreira, que é facebook.com/JeanCarreiraOficial, está repleta de pessoas que sabem que aquilo é uma brincadeira e estão lá a brincar, e outras que eu topo que ainda acham que aquilo é verdade, e outras que me vêm perguntar, olha, eu não sei se é verdade ou se não é, mas gosto das duas maneiras, tanto se for como se não for, porque realmente acham elas que está bem feito, e eu agradeço imenso. Como autor desta personagem, como é que reagiste à separação do Tony com a Fernanda? Era um filão que tu pensaste logo que tinhas que explorar? Não, eu escrevi o segundo tema de Jean Carreira. O Jean Carreira fala realmente disso. Tipo, o que interessa ao Jean Carreira é que o pai esteja bem, não é? Sei da separação da madrasta e a tua dor a mim me desgasta, e pronto, a dor do Tony Carreira magoa sempre o Jean Carreira. O que o Jean Carreira quer é que o pai esteja bem. Agora, e que lhe dê amor, que claro, lhe dê amor e carinho, como leve para casa. E o Jean Carreira agora é para subir aos palcos. Sim. Pegando um exemplo dos Homens da Luta, dos Kalashnikov, é para seguir. Sim, eu gosto de tudo o que eu faço musical, gosto de tentar... Uhum. com que vá para os palcos, porque eu acho que, tal e qual como o stand-up comedy, não é bem stand-up comedy, isto é mais um espetáculo ao vivo, mas eu gosto dessa faceta de levar os personagens ao público, direto, em vez de ser só uma coisa meio separada com o muro, que é o visor do computador ou da televisão, levar espetáculos de Jean Carreira, como fiz com Homens da Luta, como fiz com Kalashnikov, que é uma coisa que com Kalashnikov e com Homens da Luta resultou muito bem. O que é que o Jean Carreira tem de ti? O que é que o Jean Carreira tem de mim? Olha, muito sinceramente, eu acho que o Jean Carreira tem um pouco... A humildade do Jean Carreira até a mim me toca. Sim. E eu na minha vida não sou humilde como o Jean Carreira. Mas tento-me pautar um pouco também por ser humilde em relação às coisas, mas não humildezinho, porque eu sempre testei aquelas pessoas que, isso tu fazes é muito bom, ai, não é nada, isto é só parvoíce, ai, sou muito humildezinho. Não, nunca gostei disso, mas acho que as pessoas devem ser humildes em relação à vida, em relação, por exemplo, eu estar aqui contigo, podes não ser ainda uma pessoa conhecida, mas eu estou aqui de alma e coração como estaria numa outra estação de rádio ou numa estação de televisão a dar uma entrevista. É nesse sentido, eu acho que sim, só que o Jean, para mim, é um dos melhores seres humanos que eu conheço. E pegando não só no Jean, mas em todas as outras personagens que fizeste, consegues-te distanciar delas? Ou fica sempre aí algo a viver e a mexer e que transportas para a tua vida? Não, consigo. Olha, sabes... Isso é trabalho de ator. Sim, embora não, de outra maneira. Eu acho que posso dizer que tenho um bocado mais de jeito do que propriamente ser profissional. Porque, como eu estava a dizer, ser ator é uma coisa maior. É preciso algum estudo, muito traquejo, acho eu. Em relação a isso, sabes que eu há muito pouco tempo vi um filme que é o Birdman. Sim. Não sei se já viram. O Birdman tem também uma temática de uma voz que está sempre a falar com ele, a dizer-lhe: opá, para de fazer esses teatros que tu queres fazer, vai, volta a fazer o Birdman, que foi aquela coisa que tu tiveste sucesso a fazer. É sempre uma voz. E eu senti às vezes um bocadinho isso do pode haver pessoas, ou eu próprio dizer assim: ó, Vasco, deixa lá de fazer as tuas coisas, pá, e querer inventar novas coisas. Tu és o Falâncio, pá, volta, mas é para o Falâncio, porque foi o que teve mais sucesso. E isso é uma coisa que nós devemos sempre combater. Nós se queremos fazer muitas coisas, devemos combater aquela coisa do facilitismo. Ok, os Homens da Luta tiveram o seu tempo e o Vai Tudo Abaixo teve o seu tempo. Por mais que eu esteja... E estou, como estou agora, numa nova fase, sem tantos apoios e a tentar, mas tentar fazer uma coisa minha, tentar me distanciar do passado, porque o passado já lá foi, o passado é muito bonito, tenho muito orgulho no meu passado, mas está lá num lugar especial, é preciso tentar fazer outras coisas e a fazer coisas diferentes, temos que nos separar um bocado daquilo que as pessoas mais nos conhecem. És racional. És muito racional. Às vezes sou muito irracional. Muito irracional? Sim, sou irracional e tenho um grave problema, Ruben. Eu por vezes, sou muito negativo. És o teu maior crítico. Sou o meu maior crítico e sou negativo. Por vezes tenho medo da crítica, tenho medo de falhar. E isso é uma coisa que eu me combato muito. Tens medo de desiludir os outros? Não, tenho medo de desiludir os outros e desiludir a mim mesmo. Tenho medo de ter uma ideia. E quando nós temos uma ideia, automaticamente, isto acontece muito nos músicos, apaixonamos-nos pela simples ideia que temos e vamos para a frente. E depois, às vezes, há um bloqueio que eu tento sempre combater, que é aquele autobloqueio se calhar é melhor não fazer, porque posso desiludir, e se desiludir não sei se vou conseguir reagir a isso. Mas é uma coisa que eu tenho andado a combater e tenho andado a conseguir, porque quanto mais faço, mais vejo que é exatamente igual. Nunca, tu vais sempre agradar a uns, não agradar a outros, vai sempre haver pessoas que gostam de ti e não gostam de ti. Para mim, o mais importante neste momento é ser sincero comigo próprio, não estar a fazer coisas que, imagina, que vão ser feitas porque tenho aquela ideia que vai ser comercial e vou logo ganhar com isso. Não, tentar fazer coisas que eu próprio gosto, porque a melhor maneira de chegar ao público é tu fazendo coisas que tu próprio gostas, porque aí estás a ser sincero. Eles percebem. Que dúvidas tiveste em relação ao Jean, quando surgiu a ideia? Opa, tive demasiadas dúvidas, tive dúvidas... Olha, tive aquele medo que tu próprio disseste bem... Mesmo ir contra aquela máquina. Exatamente, sim. Ir contra aquela máquina. E tem acontecido em algumas... Já aconteceu agora na música de Natal. Eu tentei ir com a música de Natal a mais sítios, aqueles programas da tarde, porque acho que era giro, mesmo como cena de humor. É brincadeira. Porque acho que é giro e senti que havia algumas forças do tipo... Não era a criticar o personagem. Todas delas disseram, ok, eu gosto disto, epá, mas se calhar é complicado a gente mexer com este assunto. Sim. É o que quase, eu também respeito. É quase como falar em religião, praticamente. Sim. O carreirismo é quase uma religião. Mas é uma religião, repara, é uma religião, sem sentar aqui a defender o Tony Carreira. O Tony Carreira penou muito para estar onde está. Sim, exatamente. Acho que isso também é importante. Isso também é importante. Falando um pouco da tua vida, recuando um bocadinho no tempo, Homens da Luta, viveste à sombra do teu irmão? Não no sentido pejorativo, mas na imagem que as outras pessoas pudessem ter. Na imagem que as pessoas são mazinhas, né? O mundo é muito mauzinho. Uma pessoa que critica. Não, eu sei, eu percebo isso. É completamente compreensível que as pessoas pensem nisso, embora nós nunca sequer pensámos nisso. O Gel tem um dom de oratória gigante. Obviamente que o personagem dos Homens da Luta foi... um bocado dividido do rapaz que é o falâncio que está sempre a tocar kiri kiri kiri e está sempre a tocar e o outro que está sempre no megafone. Sim. Logo, aquele que está no megafone atinge mais as pessoas e fala mais das pessoas. O falâncio é como se fosse um personagem secundário para algumas pessoas, embora qualquer pessoa que tu digas Homens da Luta, a primeira coisa que dizem é kiri kiri kiri. Ou seja... Deixa a tua marca. Deixei, claro. Foi uma coisa feita comigo e com o meu irmão. Os Homens da Luta têm uma coisa muito engraçada. É que é um personagem vinda do seio da nossa família. Sim. Percebes? O meu avô era uma pessoa... Era militante do PCP, que tinha muitos amigos. Nós íamos à festa do Avante. E ainda hoje eu vou à festa do Avante. Mas vamos desde que me conheço como pessoa, 2, 3 anos de idade, que vou à festa do Avante. Ou seja, é um personagem que nos é querido e é familiar. Tudo cresce de experiências que nós vivemos. Embora depois elevadas ao quadrado, ao cubo. E vocês trouxeram essa experiência vinda de casa. Acham que o vosso avô ficaria orgulhoso e fica orgulhoso desta? Não, eu acho que o meu avô ia ficar fulo ao ver esta caricatura. Porque, repara uma coisa, a pessoa de esquerda, eu também sou um bocado de esquerda, eu sou um homem de esquerda, mas a pessoa de esquerda, principalmente o PCP, não todos, mas muitos deles, gostam de criticar, mas não gostam de se rir deles próprios. Próprios, embora eu sei que é verdade. Nos últimos tempos nos Homens da Luta, houve um ano em que teve em cima da mesa, da festa do Avante, os Homens da Luta poderem ir lá tocar. Só que aquilo acho que estava meio dividido. Havia metade deles que diziam, pá, vamos lá trazê-los, isto é uma brincadeira, é giro, mas havia outra facção que dizia, pá, não se brinca com o partido, estás a perceber? Embora os Homens da Luta, eu acho que não era uma coisa a criticar o PCP, é uma coisa quase a criticar... O homem em si mesmo, a pessoa gosta de criticar, mas também gosta de um certo conforto, estás a perceber? E acho que os Homens da Luta eram muito isso. Talvez, com o passar dos tempos, essa essência que eram os Homens da Luta, da piada do luta, luta, mas bem, gosta é de comer uma sapateira, se tenha perdido. E as pessoas tenham levado um bocado a sério demais os Homens da Luta e tentar que os Homens da Luta eram quase uns salvadores. E acho que isso acabou por matar os Homens da Luta, a meu ver. Essa imagem que os Homens da Luta passaram de quase senha revolucionária para os tempos em que viveram, era algo que vocês almejavam ou antes, pelo contrário, deixaram-se levar e quando deram por vocês, ok, nós somos o hino de uma geração? Oh, Ruben, sabes, essa pergunta tinha que ser respondida a dois. Sim. Porque eu só posso responder por mim, não posso responder pelo Gel, que se calhar teria outra resposta. Eu, a meu ver, para mim, tudo o que eu faço não almeja nada, almeja fazer as pessoas terem um bom momento. Para mim isso para mim é comédia. Vocês foram quase a voz do protesto de milhares e milhares de pessoas que estavam descontentes. Sim, mas isso o humor e o humor político, o humor que critica politicamente, socialmente, tem todo, todo o humor tem esse papel, o papel de chamar a atenção brincando, olha, estamos a falar de assuntos sérios e se calhar o humor faz com que as pessoas tenham uma visão diferente de um problema já existente, estás a perceber? E acho que isso não foi só o papel dos Homens da Luta, mas é o papel de todos os humoristas que fazem crítica social. A meu ver, eu acho que isso foi uma benesse para os Homens da Luta também, porque tiveram o seu boom, o seu auge, estar ali ao lado, ir às manifestações, porque isso também é importante, pelo menos para mim enquanto pessoa, estar ao lado de como é que eu tenho a dizer, de alguns protestos sobre os quais eu acho que têm razão de protestar, estás a perceber? E vocês já deixavam de ser as personagens para serem o Vasco e o Gel? Não, isso nunca. Eu acho que isso nunca. Embora nos Homens da Luta houve inúmeras confusões, porque as pessoas é que nos viam não como Vasco e Nuno, mas como Homens da Luta, e quase que pensavam que aquilo era uma coisa real. E depois os Homens da Luta tinham um grande problema, e assim é um problema que eu nunca mais quero passar na minha vida, que é eu com os Homens da Luta era criticado por receber um ordenado do meu trabalho. Sim. Eu, os Homens da Luta, era um trabalho, era um personagem, eu ia fazer um concerto, obviamente que era pago para fazer, como deve ser. Exigiam que vocês fossem puristas. E exigiam que a gente fosse purista. Isso é uma coisa que eu nunca mais quero na minha vida. Eu, um dia que tenha algum personagem que chega a um ponto dos Homens da Luta, eu meto logo um ponto final no seguinte: olha, isto é o meu trabalho. E aquela coisa de... Houve muitas coisas tristes, pelo menos para mim, aquela coisa de nos chamarem vendidos. Sim. Houve muita confusão, e isso eu não quero mais na minha vida. Porque no fundo, há muitas pessoas que criticam os Homens da Luta e criticam outras coisas, mas quando vão votar, votam sempre PS e PSD, não é? Sim. São aqueles que estão a olhar para a Grécia e a dizer assim, está bem, está, ele está a fazer coisas boas, mas qualquer dia que vem aí a fatura, estás a saber? E eu, essas pessoas, o que eu quero dizer é, nós também temos que ter a vontade de ser felizes, não é? Não estar sempre a pensar em contas, ou tenho que pagar, viver. Ou ser responsável, até temos que saber viver. E acho que os Homens da Luta, durante um tempo, e isso eu tenho orgulho, acho que demos alegria às pessoas. O Falâncio ultrapassou o Vasco? Não, nunca, nunca, nunca. Nunca deste mais horas da tua vida ao Falâncio do que ao Vasco? Nunca. Aliás, eu quando fazia de Falâncio sabia que aquilo era um personagem. Sim. Metia o queixo para a frente. Eu gosto muito de fazer personagens porque vivo os personagens, mas sempre presente. O Vasco não tem aquelas coisas aquela coisa dos atores que fazem o método, depois vão para casa com o personagem. Não tenho paciência nenhuma para isso. Não precisaste de exorcizar. Não, eu gosto de chegar a casa, jantar, fazer amor e ir para a caminha. Como Vasco. Isso é muito, muito gráfico. Mas... A minha mulher. Ah, sim. Mas os Homens da Luta nos bastidores, e durante o seu percurso e durante a sua ascensão nos bastidores, irritaram muita gente? Espero que sim. Nunca tiveram essa noção? Nunca foram pressionados, já, críticas, fomos, ameaçados? Fomos. Vocês eram presos. Aliás, eu lembro críticas, a primeira vez que tu foste preso foi uma alegria. Embora, olha, deixa-me dizer que muitas pessoas sabem, os polícias nunca nos prendiam de facto. Iam lá, éramos detidos, chegavam a tirar fotos connosco. Os polícias sempre foram das pessoas mais simpáticas. Agora, tínhamos situações em que íamos para sítios. Eu lembro-me no Seixal, fomos para uma manifestação do Sócrates, em que estavam um monte de pessoas e éramos só nós dois, e mal o Sócrates chega, a gente arranca com a luta, e o Sócrates só conseguiu estar 10 minutos em cima do palco a dar-nos pontapés e tal, mas isso é normal também. Mas eu falava aqui na questão dos bastidores, ameaças, vocês chegaram a receberem, não digam anónimo, mas chegaram a receber... Chegámos, não foi bem ameaças, chegámos a... Tenho cuidado... Chegámos a receber, houve uma, e eu não vou especificar o que é que aconteceu, porque não posso sequer, mas houve uma manifestação em que nós fomos, foi filmada para a Radical, em que o Gel passa por um sítio e diz uma coisa sobre uma pessoa e sobre o Sócrates. E o Gel depois até chegou a pedir desculpa sobre isso, não ao Sócrates, mas a outra pessoa. E aí fomos pressionados, tipo, olha, ou este programa sai do ar, ou realmente a gente vai vos pôr aí um processo. Sentiram censura? Pode-se falar em lápis azul aqui. Olha, eu senti mais a censura noutros sketches no Vai Tudo Abaixo do que propriamente nos Homens da Luta. Porque, repara uma coisa, quando um personagem começa a ganhar muito hype, é difícil a censura também é diferente. Ah pá, eles já podem, eles já têm muita gente, pronto. Estás a perceber? Imagina, o Bruno Nogueira, que é uma pessoa que eu adoro, pá, é uma das pessoas, o Bruno Nogueira e o Rui Sinel de Cortes, que são dos dois humoristas que eu mais gosto, tirando outros, mas que já têm algum poder. Hoje em dia há cada vez menos pessoas a censurarem, espero eu, porque mais até no Bruno Nogueira. O Bruno Nogueira hoje em dia, mesmo na TSF, já consegue dizer coisas que se calhar outros não podem dizer, porque o Bruno Nogueira tem outro nome. E ainda bem, e ainda bem, porque o conquistou. Homens da Luta, guardados, arrumados, não há hipótese de regresso? Ah, isso nunca se sabe. Isso nunca se sabe. Eu desde não és pessoa de fazer planos? Não. Não sou pessoa de fazer planos nesse aspecto, porque também são duas pessoas, não é? Sou eu, é o meu irmão agora está noutros projetos, eu estou noutros projetos. Mas nunca se sabe. Sabes que há 10 anos também houve o comeback do José Cid e até hoje ele dá muitos concertos. Homens da Luta, daquilo que vocês notaram, da experiência que vocês tiveram, os Homens da Luta, quando surgiram, que Portugal tínhamos? E quando saíram de cena, que Portugal ficou? Olha, quando começámos foi a fazer os primeiros Homens da Luta, estávamos a 2 anos, foi 2 anos antes ou 1 ano antes daquele crash da Lehman Brothers. Lehman Brothers. Pronto. E nós já estávamos a fazer o personagem. Atenção que o personagem também tem algum sucesso, não só pela crítica política, porque o personagem é mascarado, as máscaras do personagem são coisas que têm muito a ver com o imaginário português dos anos 70, mal os Homens da Luta apareceram com aquelas roupas, houve muita gente até de idade que disse, epá, eles estão a imitar aqueles de intervenção antigos, sim. Ou seja, os Homens da Luta tinham muito essa coisa, e depois tinham música sempre a acompanhar o sketch, e tinham o Gelo a falar, ou seja, aquilo era um bolo muito interessante, aquilo era um sketch quase ativo, aquilo era quase que entrava pela televisão, exatamente, sim. No fundo são dois personagens que vieram de uma máquina do tempo, do PREC, até nós passámos pelo princípio da crise do Lehman Brothers, estávamos na América a gravar o Vai Tudo Abaixo. Acho na América, sim. Na América, e depois apanhámos aquele 2009, 2010, 2011, em que se ganha o Festival da Canção. Depois 2012 e 2013. Eu sinto que o auge dos Homens da Luta foi quando ganhámos o Festival da Canção. E talvez aí o rumo pudesse ter sido outro. Mas a história é como é e não se pode mudar. Que país deixámos? Eu acho que deixámos o mesmo país. Deixámos o mesmo país, talvez agora com novas perspectivas, não é? Agora há novas perspectivas, que a coisa pode melhorar, não é? Mas agora veio a Grécia. Ah, sim. Outra vez o Siriza. Ai, meu Deus, que isso pode voltar tudo ao mesmo. Mas acho que deixámos, pelo menos politicamente, deixámos a mesma corja. Mas porque é sempre a mesma corja. Mas para ti, que país é este? Que país é este? Sim. Portugal é o país que eu amo. É um país que... Mas esse amor dá para te deixar sentir traído? Pelos políticos? Sempre me senti traído pelos políticos. Sim, eu acho que sempre me senti traído pelos políticos. Embora eu não seja um grande politólogo, não é? Politólogo é mais o meu irmão, o Gel, percebe muito bem de política. Eu política, para mim, opa, eu acho que... Repara uma coisa, quando tu vives num país, quase não vives num mundo em que a austeridade é metida para as pessoas e as pessoas é que têm culpa de tudo o que acontece e nós é que temos que pagar. Isto é um bocado de senso comum, mas depois vemos grandes empresas, estás a perceber? Uhum. Mesmo quando vão à falência, são ajudadas, estás a perceber? Eu acho que está tudo dito pelo país que tu vives. Portugal e as pessoas aceitam isso. O pior é que as pessoas aceitam, as pessoas vão aceitando. Porquê esta resignação? Não sei, porque acho que é muito português. A resignação é muito portuguesa. Já quando foi o Salazar, não é? Quando o Salazar veio, houve muita gente que dizia, é verdade, pobrezinhos, mas honestos. Sim. Havia no, mesmo nos filmes, a nossa casinha humilde, mas a nossa casinha... Isso é Portugal também. Portugal é isto. Portugal é, no fundo, agora vou botar num partido que eu sei lá que é da extrema, deixa cá botar nestes dois, para melhor está bem, para pior já basta assim. Portugal é isto. Isto também é Portugal. O nosso povo também é assim. Embora Portugal tenha uma... O Miguel Esteves Cardoso dizia bem, Portugal tem uma ternura muito boa, tem uma magia, este sol, não há em nenhum lado este sol, as nossas praias, a nossa cor, tanto que eu acho que às vezes os países do norte da Europa, por isso é que eu gosto desta vitória do Syriza, porque às vezes eu acho que os países do norte da Europa têm inveja, eles têm a inveja do nosso bem-estar, agora, bem, pá, eles podiam estar bem o ano todo, um clima ameno, as pessoas simpáticas, merdas, crise, estás a perceber? E esta solução de sermos escravos da Merkel, que é uma nazi, estás a perceber? Os alemães, e desculpem, é verdade, os alemães já não são nazis, mas no fundo são, porque os alemães têm um complexo de inferioridade, então sabem que já não podem invadir, mas querem sempre controlar, estás a perceber? Querem sempre controlar. E enquanto as pessoas não perceberem isto, eu acho que não vale a pena. Para mim, vale a pena ir votar e não votar nos mesmos. Já estamos adaptados à crise. A crise já faz parte de nós. Já estamos adaptados à crise. E vou dizer uma coisa, mesmo que a Europa saia da crise... Continuaremos em crise. Vão haver políticos que vão dizer assim, é pá, se calhar é melhor não abrirmos muito a bolsa, porque senão as pessoas desabituam-se rápido disto. Estás a perceber? Desabituam-se rápido de estarem sempre a ser marteladas. Pelo menos é o que eu acho. Portugal é um país que tem tudo para ser feliz, mas não o consegue. Falaste da questão do Sim, sol, do tempo ameno. Claramente. Portugal tem um grande potencial, tem tudo para ser feliz e não consegue por medo. Portugal tem medo. Há medo nas pessoas. Notas há isso. Medo nas pessoas. Quando estavas nos homens na luta, nos homens da luta, percorreste o país de lés a lés para levar essa... Olha, vi tirando aquele boom um bocado de 2011, 2012, começou a ser também... começou a ser moda para a manifestação. Bora para a manifestação... Eu amanhã vou para a manifestação do XDP. Ai, não, vou do GT. O jovem gostava muito de ir para a manifestação. Hoje em dia é mais stand-up comedy, não é? O sol é para ver stand-up comedy. Quem não interessa, é bada fixe ver stand-up comedy. Pronto, às vezes é um bocado por modas. Porque até lá, até ser moda, e hoje em dia, vês de novo, as manifestações estão cheias de velhos. Sim. Está muito a população que vai às manifestações está muito envelhecida. Porque os jovens... Já não querem saber. Porque os jovens, tu vês, o mundo universitário, que em 70, principalmente em 70, tinha muito poder e era muito agitação. Hoje em dia o mundo universitário está mais preocupado em... Epá, fogo, epá, aquela coisa da praxe, infelizmente morreu aquele, mas não acabem com a praxe. Estão mais ligados a coisas completamente estúpidas do que propriamente ao seu país. Quando os jovens e a juventude e o mundo universitário... É o setor da sociedade que podia ter mais força para mudar alguma coisa. As prioridades estão trocadas. Sim, as prioridades. Há uma estupidificação. Eu acho que há massivamente uma estupidificação que tem vindo a acontecer. Tu notas... Opa, eu às vezes abro o Facebook e há lá pessoas que dizem coisas inacreditáveis... Mas a coisa da Casa dos Segredos é uma coisa inacreditável. Não é existir, porque eu admito que exista. Mas, opa, o fenómeno Casa dos Segredos, aquela coisa tão estúpida. Estás a ver que as pessoas são estúpidas, são escolhidas porque são estúpidas, ou são vacas, ou têm sida. Ou seja, tudo o que é pior vai para a Casa dos Segredos. E essa massificação é estúpida, estás a perceber? Tu notas nos gostos. De muita gente que estão assim, cada vez mais labregos, tu notas isso. Eu pelo menos noto isso e fico triste. Embora eu tenha uma atitude, e lá está a humildade que eu acho que tenho. Eu tenho a atitude de, eu quando quero mostrar uma coisa, porque acho que é boa, não, também não tem aquela coisa do pseudo-intelectual que diz ah, isto é muito bom, o resto não presta. Não, isto é muito bom, o resto não presta, isto não é para vocês. Se o pseudo-intelectual diz isto é bom, mas não é para vocês, então ele próprio está a dar comida aos animais, estás a perceber, para eles serem estúpidos. Não, eu gosto de que as pessoas tenham as suas ideias e gostem do que gostem. Imagina, uma pessoa pode gostar de algo que eu não gosto e eu até não gostar muito do gosto dela, mas se eu lhe começar a mostrar algumas coisas que eu gosto e dizer, opá, olha, ouve isto, eu gosto disto por X, tal coisa. Ele até pode continuar a gostar do que gosta, mas pode olhar para o produto que eu estou a mostrar e diz assim, epá, olha, afinal também gosto disto. Não impões, mas tentas mostrar não, um caminho. Não, afinal também gosto disto. Sabes que, não sei, posso falar, Ruben, para te dar um exemplo muito simples. Sim, sim. Eu tenho um projeto musical com a Catarina Henriques, a Catarina que é a minha namorada, o Sérgio Costa e o Filipe Homem Fonseca. Ah, sim. Que antigamente éramos Lama, só que tivemos que mudar o nome para Lâmina, porque Lama já existiam muitas bandas com esse nome. Pronto. E a banda é de stoner, um rock mais pesado, psicadélico. E montes de pessoas já estavam a dizer, pá, oh Vasco, mas olha que isso não chega a lado nenhum. Eu também não estou a fazer isto para chegar a lado nenhum. Mas muitas pessoas que eu tenho mostrado, bandas stoner e até outro tipo de bandas que não as minhas, mas do mesmo género, pessoas que diriam que nunca gostavam desse tipo de música, têm vindo a gostar e têm vindo, olha pá, afinal gosto disto. Por isso eu acho que, ok, existe estupidificação, mas se nós queremos mostrar coisas de qualidade ou achar que é de qualidade, não as devemos deixar só para nós e metermos-nos numa elite. Exatamente. Para nós ajudarmos à não estupidificação, temos que sair das elites que pensamos que estamos e entregarmos-nos às pessoas. Pegando naquilo que disseste há pouco, porque é que o humor passou a ser trendy, usando um termo do século XXI? Porque acho que é o novo rock and roll. Porque acho que no humor, sinceramente, eu disse isso meio a brincar, mas fico muito satisfeito que haja a moda do humor e espero que não acabe. É um trampolim para a fama? Não sei, tu no outro dia perguntaste isso ao Salvador. Eu acho que o Salvador deu uma resposta muito, muito cabal a essa tua pergunta. Eu acho que isso, o trampolim para a fama, o tempo uhum. vai fazer o trabalho de fazer um bocado o rastreio, estás a perceber, do que é bom e do que não é, e dos que só estão aqui porque agora é a carneirada. Eu acho que o tempo vai se encarregar disso. Agora... A comédia, e ainda bem, tem feito maravilhas em relação, por exemplo, aos limites do que se pode dizer e não pode dizer. Uhum. Programas como o Gato Fedorento, o Vai Tudo Abaixo, e agora, muito recentemente, o aparecimento do... Muito recentemente, que já tem algum tempo, do Rui Sinel de Cortes, que é das pessoas mais importantes no humor em Portugal, o Rui. Porque esse tipo de gente... E ainda bem que esse tipo de gente existe, esticaram a corda, abriram as fronteiras, abriram as mentes. Enquanto o rock and roll, eu acho que esse era o legado do rock and roll. Antigamente as bandas rock tinham uma atitude, tinham uma mensagem, e hoje em dia o rock, principalmente aqui em Portugal, está muito abetinho. Eu gosto do rock em Portugal, gosto muito de bandas, das bandas portuguesas, gosto muito de outros estilos musicais, por exemplo, Capitão Fausto, que não é bem o meu estilo, mas eu gosto de Capitão Fausto, mas acho que é tudo um pouquinho betinho. E o humor não. O humor, pá, eu vejo putos hoje, por exemplo, vejo o Manel Cardoso, que é um rapaz que é dos Boomerang, não sei se conheces. Sim, o Manel Cardoso, que é um rapaz, que um miúdo que tem 18, 19 anos, que escreve coisas inacreditáveis, e quando ele mete aquela boca no trombone, aquilo é absolutamente formidável. E a gente revê-se nisso. É pá, este gajo tem coragem de dizer isto, e é só um miúdo de 19 anos. É pá, quando o Rui Sinal de Cortes vai para palco, quando o Paulo Almeida vai para palco, quando o Rui Cruz vai para palco, eles dizem coisas, nós dizemos, ei pá, finalmente, porque o humor... A liberdade também é eu poder dizer aquilo que tu não queres ouvir. Uhum. E eu acho que o humor tem ganho essa força. A força do rock and roll, a força da irreverência, neste momento está no humor, e ainda bem. É a nova cantiga quase de intervenção. Mas pergunto também, a hashtag Je Suis Charlie é uma hipocrisia quando falamos do humor em Portugal? Claro que sim. Óbvio que sim. O Reginaldo Cortes deixou uma mensagem no seu Óbvio, Facebook. Óbvio, e leiam essa mensagem sim, que é muito explícita. Sim. E o Bruno Nogueira com o Quadros fizeram um protubo de ensaio formidável. Formidável. O Jesus Charlie para mim é uma treta. Aliás, eu até vou ser um bocado mais profundo e talvez é a minha veia zeitgeist aqui um bocado a surgir. Eu acho que muito do que aconteceu de um atentado não, pode não ser bem aquilo que andam a contar às pessoas. E mais não digo. És um homem de conspirações? Sou não fazer, um homem mas... de conspirações. Não, por exemplo, não acredito no 11 de setembro. Não acredito que o 11 de setembro seja um ataque terrorista. Mas acredito que o 11 de setembro fosse uma maneira mais óbvia de poder evadir sítios que eram fulcrais à América ter para petróleo passar e esse tipo de coisas. Acredito que muito daquilo... A própria crise. Agora foi lançado um A própria crise. Tem que sempre haver crise. Não, repara, Ruben, tem que sempre haver crise. Porque a crise faz com que se produza mais a ganhar-se menos e o dinheiro vá sempre para os mesmos canais. Porque, por amor de Deus, a Alemanha, há 70 anos, ou 60, do Auschwitz, foi perdoada a 60% da sua dívida. E a dívida da Alemanha é muita. A dívida da Alemanha é muita, não só monetária, como humanitária. Sim. Estás a perceber? E esta coisa de não perdoar a dívida às pessoas. Se tu pensares bem, para acabar a crise, as máquinas que fazem o dinheiro é produzirem mais dinheiro. Pronto, está a crise acabada. Falando em conspirações, mas de outro nível, Sporting. Sim. Sporting TV, estás em casa. Sporting é um grande amor da minha vida. Mas estás em casa na Sporting TV, pegando o slogan do canal. Estou em casa na Sporting TV. E estou em casa na Sporting TV porque faço um programa de comentário com pessoas que eu adoro trabalhar, pessoas como o Pina, Diogo Faro, o Cunha, Beja. O Zé Beirão, o Beja, o Aldo Lima foi lá uma vez, sim, que é sim. Uma pessoa que eu adoro também, o Valsacina, pronto, essa gente toda, e fazemos um programa de comentário com humor, estás a perceber? Porque eu percebo, eu gosto muito de ver futebol, mas há coisas que eu não percebo não no futebol, sim. Aquela coisa, este avança para ali, não, não sou um homem tático, mas sou um homem de paixão clubística, sou um homem que vive intensamente o meu Sporting, eu vejo sempre o Sporting, e só, sabes, Ruben, muitas pessoas me têm perguntado, olá, tu vives tanto o Sporting, porquê é que não vais ao estádio? Uhum. Não vou ao estádio porque não tenho poder monetário neste Sim. momento para ir ao estádio. Porque quando tiver, se os meus projetos começarem a dar certo e eu tiver, voltarei ao estádio claramente todos os fins de semana. E vais atrás da tal Gamebox. Nesse futebol vou atrás do Sporting. Olha, Ruben, deixa-me dizer a verdade. Isto eu e a minha mulher, gostamos muito do Sporting. Se nós tivéssemos dinheiro, até fora íamos ver o Sporting. E fora, mesmo na Europa. Eu gostava muito. Só que infelizmente não tenho. É uma grande, grande paixão. Pegando aqui no futebol de perdição, tu fazes esse comentário. É mais difícil falar de futebol do que fazer comédia, tendo em conta as críticas que se podem ter? Sim, claro, claramente. Eu já tiveste algum dissabor? Já tive muitos dissabores, porque também já fiz piadas que acho que não devia ter feito. lá estou eu a autocensurar-me, mas acho que fiz piadas também que não devia ter feito, que usei com pessoas que não, se calhar não devia ter gozado na altura que foram, como por exemplo o Eusébio. Sim. De piada, claro, tenho respeito pelo Eusébio, mas fiz a piada e... Mas tenho uma coisa muito, muito interessante. No meu Facebook, eu faço piadas de futebol e tenho malta do Benfica, do Porto, lá a comentar que são meus amigos, mesmo quando eu os critico, eles vão lá e criticam por cima e tal, Sim. não sei o quê, mas na boa onda. E quando vem alguém chamar-me nomes, são essas próprias pessoas do Porto e do Benfica que me defendem, opá, tu não sabes falar de futebol com o Vasco, por isso é melhor isto ir embora. Mesmo as pessoas a defenderem, porque sabem que eu estou sempre a mandar piadas e tal, mas as pessoas sabem que não passa disso e que se eles mandarem uma piada melhor num comment, eu próprio vou lá fazer meter gosto e dito xê. Desde que estás neste projeto da Sporting TV, passaste a ver o futebol não só dentro de campo, mas também fora dele, com outros olhos. Sim, nos olhos também, nos olhos também de humorista, não é? Sim. Tudo o que acontece eu tento dar uma volta. Estás a perceber? Isso é os olhos que o humorista mete no mundo. Tudo, qualquer notícia que aparece, a gente tenta dar ali um twistzinho para que aquilo tenha piada. E foi por aí. Agora, sinto é que neste momento não quero mesmo falhar jogo nenhum do Sporting. Por exemplo, o Sporting, hoje é quarta-feira, Sporting joga para a Taça da Liga. Que até é uma competição que a mim eu não ligo nenhuma, mas joga para a Taça da Liga e eu quero ver o jogo. Sim. porque eu gosto sempre de preparar o programa. Durante o programa a gente grava à sexta-feira e eu tenho sempre a semana para preparar o programa e ver os jogos. Sim. E ver os jogos até dos meus adversários e tudo o que acontece, e ler os jornais desportivos é uma coisa que é importante. Naqueles que são os bastidores do futebol, a modalidade é mais suja do que parece? Começaste também a sentir isso? Porque só se as prostitutas tiverem HIV, não é? Não sei. Mas nessas teorias da conspiração que tu tens, também as aplicas no futebol, nos conselhos de arbitragem, na federação, claro, na liga? Claro, acho que isso está visto. Não sou daqueles que dizem na minha casa nada acontece e só acontece nada. Acho que neste momento não acontece. No passado também pode ter existido nos três grandes. Acho que se deve claramente lutar, lá está, lutar para que o futebol cada vez seja mais transparente e menos esses jogos de bastidores. Porque eu vou-te ser uma coisa muito, muito sincera, Ruben, e agora vou ser muito, muito sincero, e já falei isto com amigos meus portistas, e alguns concordam, e outros também dizem que só poderia ser assim porque também no passado o Benfica, whatever. Mas eu, se o Sporting, imagina, o Sporting foi campeão, a última vez que foi campeão, se eu agora soubesse que esse campeonato foi dado porque houve telefonemas a árbitros e houve pressões e ouvi-se as escutas que ouvi com o futebol no do apitorado, eu próprio tinha sentido vergonha, porque dizia, eu pensava que o meu clube tinha ganho porque realmente foi mais forte do que os seus adversários. E acho que isto é um pouco enganador, e acho que isto tira as pessoas do futebol, e muitas pessoas me criticam, vais uma pessoa como tu, é uma pessoa inteligente, gostas tanto de futebol. Eu gosto muito de futebol porque futebol é uma competição e é um jogo muito bonito. Mas aquele que é jogado dentro do campo. Aquele que é jogado dentro do campo. É horrível, eu acho que é horrível qualquer pessoa saber que afinal o seu clube não ganhou, ou só não ganhou porque foi bom, mas também porque houve árbitros comprados para fazer resultados. Acho que isso é muito feio. Atualmente o Sporting dos três grandes pode ser considerado o Totó? Pela forma como é tratado? Não agora, talvez porque o Sporting tomou vergonha na cara e deixou de ter alianças com os clubes. Uhum. Com os clubes não há alianças, somos todos uns contra os outros. Essa é a verdade. Contra os outros, desportivamente, uns contra os outros. O Sporting durante muito tempo andou a viver com alianças com o Porto, que alianças com o Porto não se fazem, não é? Alianças com o Porto é para o Porto ser campeão, para o Benfica ficar o mais arrastado possível, e o Sporting fica lá com o benesse do segundo lugar. E se o Sporting quer ser um clube grande, tem que querer ser grande. Sim. Bruno Carvalho é o homem certo para liderar este barco? Até agora tem sido... Eu gosto muito do Bruno Carvalho, como pessoa, é uma pessoa, mas não de certeza absoluta que também tem os seus defeitos, obviamente, às vezes também fala demais. Sim. O Bruno Carvalho, mas acho que tem conseguido coisas, a meu ver, muito, muito boas, principalmente no plano financeiro. Na Sporting TV e no teu programa em específico, vocês de alguma maneira, e pegando novamente na questão da censura, vocês pensam duas vezes antes de criticar o presidente, ou têm essa liberdade para tiverem que dizer, dizem e acabou? Temos essa liberdade, mas também não queremos ser Zé Eduardo, não é? Não, mas temos essa liberdade. Se calhar, eu pessoalmente tenho cuidado de tudo o que diga que seja para o bem do Sporting. Se eu tiver que me calar num assunto sabendo que posso prejudicar os outros e não prejudicar o Sporting, eu calmo. Tem que ser sincero que nesse aspecto eu sou muito interesseiro. Marco Silva chegou a estar com os dois pés fora do Sporting? Não sei. Não sei o que é que se passou ali dentro. O que eu sei é o seguinte. Eu acho que um líder, embora os jornais não dizem isso, Eu acho que o Sporting tem mau mídia, mas pronto, má comunicação social. Eu acho que um líder também é forte quando dá um passo atrás para dar dois à frente. Estás a perceber? Uhum. Eu não sei o que é que aconteceu e sinceramente não estou aqui a esconder nada. Realmente não sei mesmo o que é que aconteceu. Sim. Mas se realmente a direção teve mal com o Marco Silva e a direção até quis despedir o Marco Silva, mas tomou a decisão de não, vamos dar um passo atrás, calhar estamos errados, e conseguiu resolver as coisas, para mim isso não é um sinal de fraqueza, é um sinal de muita saúde, de muita saúde e muita garra desta direção. E hoje, tu, Vasco Duarte, o que é que tu procuras, não só no Sporting, mas num jogo de futebol da Champions, da Liga Europa, da Liga Inglesa, da Liga Espanhola, não sei se fez, mas num jogo que vejas, o que é que tu procuras? Procuras os golos? Já procuras a tática? O que é que te fascina? Só em jogos que não têm nada a ver com o Sporting. Sim, sim. Porque tudo o que tem a ver com o Sporting, estou-me borrifando. Quer é que o Sporting ganhe e que os outros percam. Mas não consomes futebol fora consumo. Passa ali pelo casal, dá sempre meia gramola de futebol. Aí já está. Não, consumo muito. Hoje em dia, estou mais ligado ao plano tático, porque quero perceber um bocado melhor. Percebo bem, mas quero perceber um bocado melhor as movimentações. E nisso, realmente, o futebol inglês e o futebol espanhol é extraordinário. Estás a ir para o lado científico da força. Também assim quero, dizer. Também quero ser um Freitas Lobo. Já esteve aqui também no programa. Muito bom, Freitas Lobo. Sabes que o Ricardo Araújo Pereira diz uma muito boa do Freitas Lobo, não sei bem como é que ele diz, que é o Freitas Lobo, um jogo passos de Ferreira Chaves, tens que tirar um curso para perceber se for relatado pelo Freitas Lobo. Há muita emoção, muito amor. Há muita matemática, há muita ciência. Na Sporting TV, estamos já há 5 minutos de terminar. Olha, as conversas. Olha que pena, passa bem a conversa contigo. Passa bem. É tão bom como foi para ti. Ah, não sei perguntar isto. Uau, ainda não acendi um cigarro. Não, e perdi um botão das calças antes de entrarmos aqui na entrevista. Ui, ao pé do técnico. Ao pé do técnico, meu Deus. Atenção. Porquê que eu venho fazer rádio para aqui? Bem, mas pergunto muito rapidamente. Esta entrada na Sporting TV também te obrigou a estares mais atento às modalidades? Ao handball, ao hockey, ao futsal? Devia, Ruben, realmente. Estás devia. A pecar. Estou a pecar. E olha, eu moro em Odivelas. Ah, e o Sporting nem futsal joga lá em Odivelas e eu tenho andado a pecar muito. Tenho andado distraído. Poderás ver agora a Final Four. Mas vou tentar melhorar. Gostava de ver. Vou tentar melhorar. Vasco Duarte, daqui para a frente, imagina que nós falamos daqui a 1, 2, 3 anos, ok, ficamos amigos depois de tudo isto e de perder o botão das calças, o que é que gostarias de me dizer? Consegui independência financeira para ir ver os jogos do Sporting? Olha, gostava de... Olha, isso... E eu não tenho vergonha de dizer nada ao Ruben. Sabes que eu, hoje em dia... Não tens medo de dizer quem és? Não. Hoje em dia eu tenho andado a preparar projetos neste momento, e quando tu preparas projetos vês pouco resultado financeiro. Mas não te esperas com isso. E não te espero com isso, porque felizmente também tenho um background familiar e tenho casa própria que me ajudam de certo modo a que eu possa fazer as minhas coisas. E neste momento a Sporting TV, eu recebo muito pouco da Sporting TV, mas também me tem ajudado alguma coisa, o pouco que seja. Gostava de estar aqui daqui a 1, 2 anos, e mesmo que tenha falhado, que pudesse dizer que ao menos tentei e fiz tudo o que eu achava que podia fazer e tudo o que eu achava que era o mais certo fazer. És um espírito livre. Sou um espírito livre, com medo, mas livre. Quem é o Vasco Duarte? Essa é a pergunta, o que dizem os teus olhos, não é? Exatamente. Sim, o Diogo Valsas ainda disse... Ah, sim. Isto é a parte da Daniela. Olha, eu acho que eu sou uma pessoa apaixonada... Sou uma pessoa, deixa-me repetir, eu acho que sou uma pessoa apaixonada, sou uma pessoa amiga e sou uma pessoa de aventuras, no sentido de trabalho. E nos outros sentidos? Não, nos outros sentidos não. Sou uma pessoa muito, muito, muito grande no sentido de tenho a minha relação, estou bem com a minha relação, não quero cá fazer outras perspectivas nem nada. Mas no trabalho conhecias isso? Tenho a minha casa. No trabalho gostava... gosto de ser aventureiro e arriscar. Tenho um problema que é o medo. Mas vou tentar combater. Um empreendedor com medo. E és um grande conversador. Vasco. Sou. Opa, sim, opa, muito, Vasco, obrigado. Opa, muito obrigado por teres vindo. Foi tão bom como o Marcelo. É, pá, sim, ah? foi maravilhoso. Pelo menos eu, ao contrário do Marcelo, digo o que penso. Estou a brincar. É, nesta altura vou deixar de fazer o programa. Foi um gosto fazer conversas de esquina durante todo este tempo. Foi um orgulho. Muito obrigado a todos. Pá, Vasco, desculpa ter deixado a carreira. Acabaste com a minha carreira neste momento. Mas Vasco, muito obrigado por teres vindo. Obrigado, foi um gosto. Todo o sucesso do mundo. Muito obrigado. E agora vamos tratar destas calças, que isto não está bem assim. Vai, até à próxima semana, beijinhos e abraços. Boa fim de semana, obrigado, Vasco. A estrada do teu sucesso começa agora. Eu pensava mesmo que eras americano. Não, já. Leiria.